Por volta do meio-dia desta quinta-feira, dia 27 de fevereiro, a Polícia Militar de Gaspar foi acionada para atender uma ocorrência no bairro Gaspar Mirim. Nós vamos conversar agora com o Major Pedro, comandante da Polícia Militar, que vai nos descrever esta ocorrência que acabou prendendo um cidadão, um elemento que era foragido do presídio regional de Blumenau. Major, o que a Polícia Militar pode descrever dessa ocorrência? A Polícia Militar foi acionada por volta do meio-dia para atender uma ocorrência de agressão Maria da Penha e ameaça, né, onde um masculino foi até uma empresa, ameaçou os funcionários, estava portando uma arma de fogo e usou de violência contra sua namorada, que lá trabalhava, né, inclusive cortando o cabelo dela. E por conta disso, então, foram feitas buscas, foi verificado as imagens de segurança, esse masculino foi identificado, a Polícia Militar já estava trabalhando em cima dele por ocasião de outros crimes que ele possa ter cometido, então foi deslocado até uma residência de familiares e após algumas buscas, esse masculino foi verificado que ele subiu na casa, no teto dessa residência, tentando se evadir, pulou na casa do vizinho, porém foi pego pelas guarnições dentro da casa desse vizinho. Com ele, então, foi encontrado duas armas de fogo e algumas máscaras também, que com certeza foram utilizadas ou estavam sendo utilizadas para o cometimento de crimes. Major, durante essa ocorrência ou durante a abordagem dele para sua companheira, ele também chegou a ameaçar os funcionários dessa empresa? Sim, há relatos que ele ameaçou os funcionários. Alguns tentaram intervir, né, na violência, porém ele estava armado e acabou ameaçando esses funcionários e usou de violência aí contra sua companheira, cortando o cabelo dela. Inclusive está sendo enquadrado aí, possivelmente será enquadrado na Lei Maria da Penha. E após a prisão ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia de Gaspar. Exatamente, nesse momento está sendo feito flagrante dele, né, pelos crimes ali, possível, pode ser feito inclusive pela tentativa de homicídio contra essa feminina, a análise vai ser do delegado, né, no local, mas vai ser com certeza levado novamente até o presídio, devido a estar foragido, e além disso também a prática do crime de Maria da Penha e porte ilegal de arma de fogo. E outros crimes que suspeita assim, que está sendo envolvidos, a investigação está sendo conduzida pela Polícia Civil, aí eles vão tomar os procedimentos necessários para fazer a prisão do mesmo. Major Pedro, destaca essa importância de, em caso de qualquer ocorrência policial, acionar imediatamente o 190. Com certeza, o acionamento pelo 190 é importantíssimo. Quanto mais rápido a Polícia Militar for acionada, melhor será a atuação, porque podemos aí interceptar o autor do crime no momento propício, e quanto mais antes, maior a possibilidade de nós conseguirmos aí levar à prisão o autor de qualquer crime que esteja ocorrendo. Nós conversamos com o Major Pedro, comandante da Polícia Militar de Gaspar, nos falando sobre a prisão do indivíduo foragido do presídio de Blumenau, ocorrida na manhã desta quinta-feira, dia 27 de fevereiro, no bairro Gaspar Mirim, em Gaspar. Da Polícia Militar, Gil Dias para a Rádio Sentinela.